2789, está pisado. 2789, continua a aproximação de Palmares, finaliza a nossa. tá ligado, pô. Prefeito 67, decolado 35, controle de voador, descendo 308. 01, bom trabalho pelo estatal, 3367. Comente, boa chance. Obrigado. Número 620, pessoal, com o TR, final do zero. Pode o TR na posição, precisando de macete, 0 com o 620. Passando ali uma quilô de luz, ação para rodar a decolagem, estou parando em 080, vem direto para o temporal. Boa tarde, 3367. Boa tarde, 367, boa tarde, estou parando em 360, ação 360, vem direto para o temporal. 360, 3000, 3367. Geral 3-1-4, chamo de agora, frequência 1-25-45, alternado 1-26-8. Victor Salvador, boa tarde, gol 620. Gol 620, contato rodando e colado, gol 3770 via PUCA. Subindo 370 via PUCA, gol 620. 620-36, frequência 125-45, alternado 126-8. Alfa 435, chama Recife, frequência 128, decimal 35, alternado 123, decimal 8. Thank you. Kilo Zulu, chama 3 Salvador, frequência 118.95. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Espera a coisa de... comando da Z, despertar, estou usando 4. Posso ser autorizado, ingresso, congresso. autorizado final de procedimento, desce para 2003, o agente 1013, informa o tráfego de posição de 2 horas, 24 milhas, vira ao caminho para o oeste, no seu número 10 é um Charlie 210. Romeu Lima, uniforme estilo, mantém o número 10, aguarde para subir ao 043. Carlos, que nasceu em Salvador, 118 decimal 950. Salvador, uma boa, 1-1-6, autorizado LS, X-Ray, estão na terra. Corolo 1-6, autorizado por 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-3, 1-0. Sim, de novo, 1-0, gol 1-1-6.